Receita para o anonimato. Um prato de papelão descartável, elástico e grampeador. Modo de preparo. Cortar os olhos, grampear o elástico, distribuir as máscaras, queimar os ônibus. Por que esconder nossas caras? Quando estamos nos manifestando em vias públicas, nos colocamos em uma situação de exposição, que facilita a criminalização das pessoas que se opõem à sociedade desigual em que vivemos. O Estado quer saber quem somos, onde moramos e onde vamos, para nos controlar. Cobrir o rosto funciona, então, como a proteção dos oprimidos e deve ser entendido não só como um instrumento, mas também como um princípio de luta pela emancipação social. Ao cobrirmos nossas caras, o sentido da ação ganha mais força e não é relacionado a Maria, a João ou quem quer que seja. Ao escondermos nossas faces, elas se multiplicam.